liga. Só não fico normal, pinta um clima no ar, me levanta ao astral, ouvindo sussurros de amor. Viajo na imaginação e vai aumentando o calor no corpo e no coração. Amo você, é bom demais. Meu coração bate palma e pede mais. Amo você, é bom demais. Meu coração bate palma e pede mais. Louca sedução, corre e vem me ter. Quente igual verão, vem me amar, me dá prazer. Louca sedução, corre e vem me ter. Quente igual verão, vem me amar, me dá prazer. Calypso, basta você me ligar. Normal, pinta um clima no ar, me levanta ao astral, ouvindo sussurros de amor. Viajo na imaginação e vai aumentando o calor no corpo e no coração. Amo você, é bom demais. Meu coração bate palma e pede mais. Amo você, é bom demais. Meu coração bate palma e pede mais. Bate palma e pede mais. Amar você é bom demais. Meu coração bate palma e pede mais.